Não tô de falco preto invadindo mansão. Mudei a opção, vim de Mike na mão. Só rolezão de quebrada, 150 ou estrada. Fiel na garupa e os parça, paz, progresso e mais nada. Abençoado que fala, só fecha o bico, trabalha. Falador ganha nada, vida no fio da navalha. Acharam que eu não voltava, voltei bem mais brabo. E na mesma pegada, o tapete que os outros puxava. Não derrubava o peso das palavras. Não sou herdeiro, mas quero meu placo. Na veira tunado, o kit do mais brabo. De meia meia, afronta os boy que ouve meu som nas áudios no talo. Votos grave pra tocar, é os kamikaze tiozão. Treme a placa do Golbola, 2 de 12 turbão. Votos grave pra tocar, é os kamikaze doidão. Chama no grau de falqueira, mandrake motorzão. E na vira do ano passando suave na vila na noite de sábado. Vivendo o progresso da firma pros falsos mais debochado. Não mosca na minha comédia senão já piso no calo. Aturou surta, frevo de vila, destaque do ano é só os rebaixado. Segura emoção, José. Pega a visão, quem é? Ainda monstrão, pois é. Sempre firmão de pé. Uma evolução, mudei a opção. Larguei a Glock 8ão, futuro e tô patrão. Votos grave pra tocar, é os kamikaze tiozão. Treme a placa do Golbola, 2 de 12 turbão. Votos grave pra tocar, é os kamikaze doidão. Chama no grau de falqueira, mandrake motorzão. Votos grave pra tocar, é os kamikaze tiozão. Treme a placa do Golbola, 2 de 12 turbão. Votos grave pra tocar, é os kamikaze doidão. Chama no grau de falqueira, mandrake motorzão.